social dos vagabundo. Malandro que é malandro, não dorme no barulho. A chapa esquenta, chega e rouba a cena. Quem pode, pode, quem não pode, não inventa. Que representa, que chega na humildade. O som que bate forte abala a sociedade. Com tecnologia, esquece ser rimas, autoestima. Eu vou fazendo som pra cima. Chego na maior, no som do absurdo. X4 está no palco, a social dos vagabundos. É, a social dos vagabundos. Vai! A social dos vagabundos. Fazendo a trilha sonora, pois Deus deu o dom. Os quatro humanos vai vendo, a gente vai na fé. Sempre a vencer, dá pro que der e vier. Bola de boliche, a mulherada chega e fica melhor o pico. É nesse pique, nessa pegada nervosa, a gente encanta e encanta. E a favela foi. Enquanto os invejosos vão tentando nos parar, me abasteço, sigo em frente, construindo um bom lugar. Faço bonito no mundo evoluído, a fé em Jah, pois é nele que acredito. Ele me dá forças e eu fico agradecido. É desse jeito, sai pra lá, negativismo. E nosso soco é totalmente positivo, vai. E meus parceiros que comigo chegam livres.